Mais brilhante em tá no Gantuá, a beleza do mundo em tá no Gantuá, e a mão da doçura em tá no Gantuá, o consolo da gente ai tá no Gantuá, a Oxum mais bonita em tá no Gantuá. O Olorum que mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente, de tudo cuida. O Olorum que mandou, eu, ora ieieu, ora ieieu, ora ieieu. O Olorum que mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente, de tudo cuida. O Olorum que mandou, eu, ora ieieu, ora ieieu, ora ieieu. Minha mãe, menininha, ai, minha mãe, menininha do Gantuá, ai, minha mãe, menininha, ai, minha mãe, menininha do Gantuá, ai, minha mãe, menininha.